ouve rimar sobre sexo e dinheiro, quando o verdadeiro rap sujo fala sobre genocídio negro e escassez de recursos. Desmerece a rima das minas, enquanto acomodado no sofá imundo, não se movimenta pra mudar. Consome o pouco que lhe é dado, cê tá fadado a falhar. Homem branco com discurso colonizador, não vai querer me ouvir falar. Mas nas brechas do público, conquistando o púlpito, a preta vai recitar. Incitar quem quiser pensar, insultar quem já quis silenciar. Cabrecho não é o meu lugar. Poesia de mulher preta, que ouviu sobre o seu nariz, sobre o seu cabelo, sobre a coloração da buceta. Religião busca ovelhas. Adivinha quem é a negra? Adivinha você quem é a negra? Respeite seu ancião, sendo seu próprio livro sagrado. Messias caucasiano não enxerga seus pecados. E você que recita, esperando com dinheiro ser recompensado, digo que tá pelos motivos errados. Minha arte é movimentação, pra não ver preto sendo assassinado no chapéu mangueira ou no grupo. Policial confunde guarda-chuva com fuzil. Mas só preto tá sempre em lugar errado, sendo perseguido, sendo apreendido ou espancado. Eu não quero ver os meus sendo desovados, descartados sem nome, até quando vivos não são vistos, como as crianças e viadutos do chá. Eu não quero vir falar de novo sobre novas Marielles, Maria Lúcia, Tatiane ou Bárbara. O problema não está no recitador, que só recita a dor, e sim no povo, que finge não enxergar.